queima as luzes dos postes de Xangai. Na direção do Lorde é pra onde o som vai. Passa comigo ninguém pode, faço banzai. Raro como panda, liga pro meu pan, vai. Você a vida toda boicotou meu clã, pai. Playboy foi um espinafre, acha que é o bom, pai. Miramos as estrelas, odiamos ovelhas. Meu som é como erva, deixa o meu fan high. Não é só pela grana, mas é pela grana. Quero grana, mas sem ser um besterol American, pai. Vintão de baixo, que o bairro é Jardim Paulista baixo. Nego, não esquece que até o tio Sam cai. Quando você entender que nós somos poeira cósmica e que cada moleque desse é um Einstein, e que toda essa riqueza antropológica, se bem canalizada, sairemos do standby. Somos luzes no escuro, pontes sobre os esgotos. Big Bang, Lumi Gang, Gold Gang, Sunshine. Snask é como xamã, mas essas linhas que ele escreve só o Djavan faz. Somos luzes na escuridão, profetas modernos de mic na mão, minimizando o inferno. Moisés iluminado, obstinado e eterno. Somos luzes na escuridão, profetas modernos de mic na mão, minimizando o inferno. Moisés iluminado, obstinado e eterno. Se a música é como terra, tenho hectares. Se a música é como casas, eu tenho lares. Se a música é como um rio, então eu tenho mar. Me sinto como Poseidon, o deus dos mares. Tô rimando pra virar uma lenda. O desafio maior, fazer virar uma renda. No microfone é a entidade que nos amplifica. Acendo vela, solto voz como oferenda. Ponta de lança, fazendo dança vigente. Exu abre caminho, tem poder no tridente. Não tô querendo ser um vidente. Fiz um gesto no futuro, ouvi meus trampos e me vi quente. Nem pense que é só cliques e poses. Bling bling é medalha nesse bem bem. Nem sempre o melhor é o mais doce. Eu sou que nem o açaí de Belém. Só sossego quando eu vou bem pago por cada letra. Como três reis mago, três MC cara preta. Somos luzes na escuridão, profetas modernos de mic na mão, minimizando o inferno. Moisés iluminado, obstinado e eterno. Somos luzes na escuridão, profetas modernos de mic na mão, minimizando o inferno. Moisés iluminado, obstinado e eterno. Intercâmbio a velocidade do vento. Distância entre os continentes encurtada pelo pensamento. De Angola para o Brasil em dois tempos. Não preciso de asas, atravesso o Atlântico com versos. Nato do universo, libertador para uns e para outros. Sufocante como o calor do deserto. Nada travará essa investida. É uma forte ofensiva desses quatro crânios da lusofonia. Emocionamos quando entoamos hinos de vitória. Damos a humanos que se sentem manos desalmados. Resgatamos almas perdidas em rituais insanos. Libertamos fogo pelos poros ao atuarmos. Estas coligações expressivas jamais serão extensivas para homens que não valem uma rima. Não há espaço para quem não se aproxima. O hip hop não é só música, também uma forma de vida. A nova geração se identifica sempre que a imensidão da nossa grandeza se determina. Se não sentes, mude a sintonia. É preciso mais do que cabeça para entender esta poesia. Somos luzes na escuridão, profetas modernos de mic na mão, minimizando o inferno. Moisés iluminado, obstinado e eterno. Somos luzes na escuridão, profetas modernos de mic na mão, minimizando o inferno. Moisés iluminado, obstinado e eterno.